de quebrar a cara. Por você não choro mais. Aquele sentimento que um dia foi seu, pode acreditar, pois ele já morreu. Passei, você vai passar. Ou vai chorar quando perceber que você me perdeu, que todo aquele amor que um dia foi seu não volta jamais. Ou vai chorar, vai sentir na pele tudo o que eu senti. Ou vai sofrer em dobro tudo o que eu sofri. E por fim eu já não te pertenço mais. Somos apaixonados. Eu acreditei que você fosse me amar. Quase coloquei minha mão no fogo. Passei, você vai passar. Ou vai chorar quando perceber que você me perdeu, que todo aquele amor que um dia foi seu não volta jamais. Ou vai chorar, vai sentir na pele tudo o que eu senti. Ou vai sofrer em dobro tudo o que eu sofri. Eu não volto atrás. Ou vai chorar quando perceber que você me perdeu, que todo aquele amor que um dia foi seu não volta jamais. Ou vai chorar, vai sentir na pele tudo o que eu senti. Ou vai sofrer em dobro tudo o que eu sofri. Eu não volto atrás.